sensação do Arrocha. Vou te falar da falta que cê faz. Meu coração tá doendo demais, mas já decidi, não vou mais sofrer. Enquanto cê vira página, eu leio outro livro. Gostar de você foi meu pior castigo. Já tô vacinada e livre de você. 30 dias se passou, você nem me ligou. Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado. Se fosse amor, você já teria me ligado. Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado. Não era amor. Portal do Arrocha. Vou te falar da falta que cê faz. Meu coração tá doendo demais, mas decidi, não vou mais sofrer. Enquanto cê vira página, eu leio outro livro. Gosta de você foi meu pior castigo. Já tô vacinada e livre de você. 30 dias se passou, você nem me ligou. Como é que você fala que isso é amor?